Thank you. foi. Bom dia, prossiga. É, só fico giro de motor em marcha lenta, aqui no poste 3. E aqui, ó, reporte alterno do giro de motor. Aqui, reporte ali. Só mandou, Mike Exolo. Mike Exolo, prossiga. Bom dia, para sua autorização para o reboque, a gente quer posição 14. Para a posição 7, não está pronto, tá bom? Esse autorizado para a posição 7, reporte ao término. Ok, reportar ao Alô, tá, Mike, X-Zulu, informa o Tango do Alok, muito obrigado, bom dia. Sim, aqui, Mike, X-Zulu, bom dia. Bom dia, Golf, informe Quebec. Golf, informe Quebec, bom dia, possível. Informe Quebec, solicito autorização de reboque do pátio 3, posição 3, cima para o pátio 1, posição 9. Gente, reporte para ingresso no pátio, está autorizado em Slamberg, reporte para ingresso no principal. Gente, reportaria ingresso no pátio principal, obrigado. Bahia, Xarana 285, Fox Dog. Bom dia, prossiga na Cruz de Lagoinhas, para interceptar a chegada da PF. Puxa para 4.10 altímetro 1018. 4.018, por isso você levanta a cidade de Barra Chapelo da presente. PF da presente, posição PF, eu chamei minha presença. Ponto, vou durar na legislação, eu chamei a presença. Três, entrada de instrução de altitude de CAP, desça para 2.000 pés, o altímetro 1018, depois toque Puna, ele é o seu instrumento já autorizado, eu posso localizar. Cancelada de Alvo Salvador, Golfo, uniforme Quebec, aguardando autorização para ingressar ao Pátio 1 até a Ponte 9. Autorizado, Golfo, uniforme Quebec, reporte ao término. Ciente, reportarei. Autorizado, plano 3171, pode reportar. Da X-Ray, da 1-0, 5973, completa o SF3, pista no 0, e chame 12, 1-8-8-9-5. 1-8-9-5-5-9-7-3-0. 1-2-2-5, considerada a gestão de altitude em P1, desce para 2.000 pés, o altímetro 1-0-9-8. Autorizado o X-Ray, pista 0, reposto 9-2-2. 2.000, 3-0-0, identidade de gelo, na 2-2-5, contarei com você. O QNH agora, 1-0-1-8. 5-9-3-3-7, autorizado o voo, pista 1-0. Alfa X-Ray Bravo, Terra, o Revox, e agradece o bom dia. Esse Alfa X-Ray Bravo, tem um bom dia. FSG, informa termo dos motores no pote 3. Obrigado, bom dia. Gente, Alfa, FSG, termo bom dia. Segue à direita, Alfa Kilo até o pátio 3, atente ao balizador. Poderia confirmar as condições da pista? Pistão 0, vento 120 graus, 08 nós. informação, a última nave que pousou reportou pista levemente molhada e escorregadia. Afirmativo, 1208, pista molhada. São Salvador, reporte Quebec, forma terra do revolto, obrigado e então, bom dia. Quente, tem um bom dia, reporte Quebec. Chiné 6225, no solo 127, linha direita, segue táxi Alfa Juliette, portão 02. Alfa Juliette, portão 02, beleza. Autorizado a decolagem, pista 0, vento 1, 10 graus, 08 nós. Decolagem autorizada, 3171. dia. Essa via chega da F para 4010, altímetro 1018. Instalação 1000, fazendo 2, 2, 2, 2.